Sem energia, mesmo quando estiver fazendo acompanhamento, sempre um pouco de energia nele, mantendo ele com uma certa tensão, né? Se você ouvir que alguém está fazendo uma coisa harmônica e atacando junto com você, aí você tenta ir pro, pular um, para ter essa coisa de os acordes se alternando, né? Mas se você fizer um acorde e o seu coleguinha estiver atacando junto, um acorde junto com você, você pula aquele tempo e toca no próximo, pra ficar alternando. Se você tiver no mesmo círculo, você tem um acorde direto? Assim, eu tô falando contratempo, mas acho que mantém tudo o pulso, eu só tô falando assim, fazer tam, tam, daí se você fazer o outro, tam, tam, entendeu? E aí, vamos assim, a gente tá sempre tocando pronto a começar o solo. Só isso assim, pronto a começar o solo. Só pra ter um pouquinho mais de tensão, assim, acabou, daí alguém começa. E lembra assim, a gente pode interromper o solo da outra pessoa. Se você interromper o solo da outra pessoa para de tocar, você começou o seu. Oi? Pode, mas a ideia é que o solo, assim, ele tá num fluxo mais do tipo do... Dando várias coisas, gastando energia aqui, né? Thank you. Agora tem a possibilidade da gente manter interno o pulso quando alguém começar a solar, mas parar de tocar. Mas ele tipo, tenta todo mundo parar para deixar a pessoa sentir o solo sozinho. Se as pessoas pararem quando eu tô tocando solo, tipo assim, eu tenho que seguir o solo pelo menos uns 30 segundos. Tá bom? É, porque ele queria que todo mundo parasse, mas vamos tentar coordenar. Assim. É, porque ele começou a pessoa só, resolve parar. Mas não é uma regra. É, vocês podem deixar ali. É um negócio de parar quando a pessoa está fazendo solo, é para ver assim, tipo, ó, tem que ficar. É muito fácil confiar no pulso, porque tudo fica bom. Sim, tudo fica bom, não necessariamente bom. Mas você tem um pulso rodando, quase tudo encaixa assim. Dá uma sensação de que tem uma continuidade garantida no pulso, né? Daí se a gente para e a pessoa continua sozinha, eu acho que é um teste assim do tipo, ela tava confiando muito na gente junto, como que ela também, como que você tá solando é diferente de tocar solando, com rolando uma coisa que te garante uma energia, ou fica só por você mesmo, né? Thank you. continuando, pra gente estar. O tempo tá chegando, mas eu acho que assim, o software sendo realmente assim, tipo, agora é a hora de eu gastar minha energia e fazer um negocinho e já acabar. Então, por exemplo, eu tô aqui no plano, aí alguém já interrompe e já volta pro negócio. Muito assim, tipo, uma explosãozinha, e aí já volta pro negócio. E aí, assim, pode ser assim, a pessoa decide que vai terminar, então eu começo o negócio. Achei que ia acabar.